084 Virginia Airport, the airport to your turn, mark it down and lock it to QNH 1021. Secundário 12545. 3.85, 2545, gol 4, clear to land runway 10, wing 160 degrees on 2 knots, QNH 1021. 0-4, copy 1-0-1, thank you. Go for wind check. 160 degrees, 10 knots. Copy. Europa 084, on the ground 29, turn right via Foxtrot, ground 121.2. 121.2, we're back at Europa 084. Taxi via Golf, Europa 084. That's okay, via Taxi Golf, ground 121.9, ground. 121.9, Europa 084. 0.084, vacated my golf. Boa noite, Europa 084. Confirmo do Taxi Alpha, Delta Stand 11. Taxi Alpha, Stand 11, Europa 084. Pete Romeo, tem a frequência livre para autocoordenação, bom posto. Presença presente, uma boa noite a todos. Salvador Brown, American 230. Salvador Ground, American 230. Ten 230, go ahead. Yes, parked at apron 3, we'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 10. You are clear to tow with RG to enter the main apron. Okay, clear to tow, start to tow, report before entering main apron, American 230. confirm gate number 11 for Europa 084. Confirm Europa 084. Gate 11. Europa 084. Acione identificação via chegada MAR e desça para o nível de voo 050, ajuste 1021. Via MAR para 050 com 1021, o SAR 350. Ok, Guarulhos autorizado, nível 360, aperto 1-0, aerovia, até Tango Bravo Eco, Taubaté. Decola 1-0, curva direita, perfil de saída da Eula da Mótiva. Aciona 5555, controle 120, decimal 80. É, só confirma o transponder, por favor. 5555. Ok, 360 conforme, superior a Zulu Dance, Taubaté, decola da Dance, primeira direita, da Enle, da Ponte. 5555, 208, controle, voo 20 para 3. 43, tá correto, reporta, pronto. Voo 9535, aciona identificação, via chegada MAR e sexta para o nível de voo 060, ajuste 1021. Aqui é chegada MAR e desce ao 060, voo poderia levar direto, Zona? Estou 9525, mantendo a pista de chegada. Amazona, foi tudo. Amazona, boa noite. São 3662, acione identificação, voando Papog para interceptar a chegada Mari, desça a via para nível de voo 070, ajuste 1021. São 3858, desça para 2000 pés, ajuste 1021, autorizado ILS-XA da pista 10, rapaz estabilizado. 2000, com 1021, rapaz estabilizado, ILS-X-ray, pista 10, da 3858. 3858, canceladas as restrições de altitude em ITAP. Sim, restrições de altitude em ITAP, 3858, a velocidade também? Afirmativo, tá, 3858. 3858. Zulu, 9535, vem cruzar 80 para o 0 média. 9535, desça para 3000 pés, o ajuste no 021. Ok, 3000 no 021, no gol 953. Na 3662, desça para o nível de voo 050. Chané 6310, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 021. Chegada Mari, 060, 1021, Chané 6310. Estabilizado. 3858, complete final do procedimento LSX-Ray, chame torre em 198, decimal 95. 395, obrigado, 358. Gol 9535, desça para 2000 pés, autorizado LSX-Ray da pista 10, rapaz estabilizado. 9535, 2000, na 021, autorizado LS, foi interessado. Sam 3662, desça para 3000 pés, ajuste 1021, cancelado as restrições de altitude em TAP. Sam 6310, desça para o nível de voo 050. 050, acho, né? 6310. E a Serra passa para lá. Tá 3258, boa noite. Autorizado por pista no 0, vento 160 graus, 12 nós, ajuste altímetro no 021. De repouso, pista 10, tá 3858. Controle gol 1096, da UIF, descendo até o 7. Gol 1096, acena identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste 1021. 060, 021, possibilidade de aproximar mais rápido. Apenas perfil da chegada, gol 1096, número 4 na aproximação. Até perfil, na tela. 9201. Voo 9201, acione identificação, voando para Bog para interceptar a chegada Mari. Deixa via para nível de voo 070, ajuste no 021. Acione identificação no 021. Nível de voo 070, Gol 9201. 070, 9201. Bem, copiado. Voo 2043, até ponto de espera autorizado via Patwin, descendo lá 118, decimal 95, ajuste na 0, 21, bom voo. Emitiu um Patwin, dia 18, confirmando 18? 18,95, 1021, ajuste. Ah, perdão, 18,95, 1021, uma boa noite, obrigado. 18, bom voo. 18,95, obrigado. São 3.062, volta para 2.000 pés, autorizado ele a ser cruzado, bicho no zero, reporte estabilizado. 2.000, reportar estabilizado, está 3.062. Cita 58 no solo 54, direita eco, solo 121, decimal 9. Direita eco, 219, 358. Solo Salvador, gol 9535, boa noite. Boa noite, gol 9535. Ajuste de altímetro no 021, tráfego já avistado, autorizado pouso, pichão no 0, vento 170 graus e no 09. Eu pouso no 70 com no 0, bom, 93. Faladas restrições de altitude em papo. Juliette, posição 8. Alfa, Juliette 08, 358. Não entendeu, os avisos da restrição em etapa. Falar das restrições de altitude em etapa, o Xanar 6310. Avisos da restrição em etapa, 6310. 1096, confirma sua indicada. 265. Voo 9201, não consigo ser indicada. 2043, visual com o tráfego da companhia na final da pista na zero. Firmo. Após o pouso mesmo, autorizado alinhar e manter o pistão na zero. Após a companhia curta, ele mantém na zero, o 2043. Tá, 3662. Complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 1198, decimal 95. 295, obrigado, boa noite. 1895. Tá, 3662, na final. Então, 3662, boa noite, continue a aproximação aguardando pista livre, ajuste o altímetro no 021. 2021, 62. Boa, 9535, no solo 57. Libere a direita via Fox, solo 121, decimal 9. Ok, Fox, 219. Zero. Ok, vamos provar para o 02, 38. Solo, muito. boa noite. É o Gol 9535, livrou na Foco, trote na sua escuta. Gol 9535, boa noite. Táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 7. Alfa e Juliette, para o portão 7, é o 9535 da Vila. Tá autorizada, está 10, Gol 2043. Gol 9096, confirme sua indicada. Agora está com 240 indicados, beleza? Certo. Gol 9201, desça para o nível de voo 050. 050, 9201. Pista 10, baixou e travou, TAM 303662. Voo 2043, decolado ao 59, controle transfere no 208. 208, muito obrigado, boa noite, 90, perdão, 2043. 9201, reduza a velocidade para 2209. 220, mano. Controle Salvador, boa noite, chegou 2043, 1800 pés na mare. Filme Gol 2043. Verão ativo 30, boa noite, 2000 pés, perfil mare. Gol 2043, contato radar na decolagem, subindo a saída da El para o nível de voo 360. Perdão, é a saída da El. 260, 360, ou 0043. Controle Gol 9201. Siga 9201. Eu poderia confirmar se... Poderia liberar a restrição de altitude no estado? Afirmativo, o 9201 cancelado as restrições de altitude em estado. Ok, muito obrigado, 9201. Gol 1096, desça para 2000 pés. Autorizado ele, é sexuída, pista 10, reposta estabilizada. Reposta estabilizada, desça para 2096. Paulo, boa noite, 3662, Ivano Guerra. TAM 3662, boa noite, está setorizado via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 3662. Canar 6310, confirme, estabilizada? Uma localizadora, 6310. Canar 6310, complete final do procedimento elétrico, chame a torre em 11895. 1895, já tomou a 6310. O 9201, desça para 3000 pés, ajuste 1021. 3021, Gol 9201. Corre, São 310, tráfego avançado, autorizado pouso, chama 0, vento 160 graus, 07 nós, ajuste altímetro no 021. Ele livre pouso na 10, 1021, 6310. Estabilizando, Bono 096, pessoal. Bono 096, completo final do procedimento, Lua Saturation, a torre em 118, decimal 9. Torre 095, até daqui a pouco. Bono 9201, desça para 2000 pés, autorizado e Lua Saturation da pista 90, reposto estabilizado. Alcançaremos, Bono 9201. Ajuste o altímetro 9021. E 21 vai dar pistaria. 9201, reduz a velocidade para 1809. Reduzindo 1809, com 9201. Fox vai livrar na próxima, 219 após. Ok, tá liberando a boca. Então, reporte pista livre, Oceania 6310. Vamos lá. Deixa 2-0-3. Boa. Nível 360, via o novembro 857. Pouso, decola pista 90, curva direita, da El Leda, Irumi. Controle 120-8, transponder 5005. O gol no 973. Tá certo, 60, cortado, o colega atrapalhou aqui. Só entendeu, 360, uniforme 9857, pouso. Decolagem da 10, da El Leda, Irumi. Confirma o transponder? 5005. Chegou 005 e o controle? 120-8. Obrigado, 208. Está limpo, pouso autorizado, está no 0, vento 160 graus, 07 mais, cheque 3. Mais chá travado, 096. Qual foi o reportador antes, 2? Voo 9201 não confirma estabilizado. Estabilizou, acima. Voo 9201 no início de redução para aproximação, completo de nota de procedimento Electric Station, torre 198 decimal 95. Ok, vamos reduzir, vai completar 10295, voo 9201, boa noite. Tá. Torre Salvador, boa noite, eu vou 9201, a meia milha do externo, do procedimento X-Radio 90. Voo 9201, continue a aproximação, aguardamos que está livre, ajuste altímetro no 021. Aguardando no 021, voo 9201. Luna 096, no solo 10, libere a direita via Fox, solo 121, decimal 9. Direito 219, boa, 909. Solo, boa, 9096, livrando, escuta, boa noite. Boa noite, boa, 9096, táxi via Alfa, reporte em Chazilete. Alfa, em Chazilete, boa, 9096. Chile 6310, táxi de via Juliette, portão 62. Portão 62, 63, 90. 00, voo 9201. Juliette, gol 9096. Gol 9096, táxi via Juliette, portão 9. Juliette, posição 9, gol 9096. Gol Salvador, boa noite, é o gol 9201, boa noite. 201, boa noite, táxi Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa e Kilo, Pátio 3, 9201. 200. Voo 9200, acione identificação, chegada Mário, voo na Pro de Itap, descendo para o 050, ajuste 1021. 0050, Itap, presidente, ajuste 1021. 1021. Gol 9301, cópia. Diga 9301. Gol 9301, autorizado pela Bravo Bravo Eco, Belém, nível 360, decolagem 10 curva esquerda. Perfil de saída Momo, transição Nenim, Brasil 20 Aerovia, peço conforme a rota. Acena 5575, controle 120, decimal 80. 20360, curva à esquerda 10, Momo, Nenim, com transponso 5571, o 208, é o que manda 5575, 208 é o controle. Aproximado do destino Belém, primeira aerovia, Perzul 20. Perzul 20, sim, sim. Chama o pró. Sim. Era um ajuste na 021. Agora desceu uma ajuste, utilizado pela 60, via... Chegada bom, Perzul 27. Voo 9200, desça para 2000 pés. Ajuste 1021, autorizado em LFC. Questão 0 é estabilizada. 2000, estabilizado em 2021. Voo 9200, cancelada as restrições, já estou em etapa.